9966, no solo 53, Alexandre, solo 219. 53219, obrigada, gol 966. Cara, boa tarde. Tá. 2000, 2319. Boa tarde, eu vou no 966, ele está na sua escuta. 966, táxi via Alfa Juliette 209. Alfa Juliette 209, gol 966. Confirma para o solo. Confirma, sim. Eu vou 2017, posição 11. A gente está dando autorização legal. Sim, esse é o número 2 para a cota, aguarde. 1097, acende a identificação, chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste ao 1092. Sim, a chegada, aguarde. Guarde descida. 6142, chame Recife em 1-2685, alterna 12545. 2085, alterna 125, decimal 45, assinei 6142, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador Fajão, hoje no 63, no 465, no 60, com a Tango. Oceaner 63, 14, desceu autorizado até o nível 180. Confirmando 180. Afirma. 180, minha direção má. Azul 4462 está na escuta do controle? Para o ingresso. Azul 4462, sem identificação, Mari, descida para o 050. Xené 6314, autorizada descida para o nível 060. 060-163-94-4. Ativo. Lesado, gol 1164. Correção, gol 1164, contra a aproximação, torre 1895. 1895, gol 1164. Está 3154 para o localizador, direita 060, reporte estabilizado. A reporta está estabilizada, está 3154. Atango Lima, quilo Zulu, vetor para sequenciamento, direita 160, aguarde o último vetor para o localizador. Qual o limite? Aquilo Zulu, o limite dessa proa fica limitado a 7 milhas nessa proa. Direita 160, limitado a 7 milhas, prima em cima. Afirmativo, mantém a 050, guarde para descida. Confirmado a torre, 1-1, decimal 3. 9-5. 9-5, obrigado. Torre, muito boa tarde, gol 1-1-64. Gol 1-1-64, boa tarde. A torre Salvador, livre pouso na 1-0, o vento 1-40 graus, 07 nós. Autorizado o pouso, gol no 1-64. Uma quilo Zulu a 10 milhas de Duna, reassuma a navegação, vou na proa de Duna e reporte estabilizado no lock. Pode ser para 2000? 2010-2012, livre LS, vai seguir o Airbus da TAM, sua frente, meia dúzia de milhas. 3154, Prisão Direto. 3154, Livre LS, 1012, 1092, reporte no log. Vai reportar, tá? 3154. Nível 240 autorizado, decola da pista 1-0 com primeira curva direita na saída da El Coral, pós direto Ilhéus, controle Salvador 1208, torre 98, decimal 95, aciona 5520, gol 2017, confirmando a El Coral, gol 677. Prisão de Ilhéus 240, pista 1-0 com a direita da El Coral após Ilhéus, 1208, torre 1118, decimal 95, 5520, gol 2097. Gol 2097, chame pronto para pushback acionamento. Charlie Tango Alfa, pronto, cópia. Tango 7 autorizada, aquilo que é Quebec Serra. O vento é 150 graus, 07 nós. Tango Alfa para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 430. Decolo da pista 97, com primeira curva direita na saída da El, Leda, Motiva, após direto Esmap, direto Luftu, direto Barbacena. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 198, decimal 95. Aciona 5596, Charlie Tango Alfa. Vai estabilizar no localizador, tem a pista vista na 3154. Luvito, Barbacena, Toquim. Lima Kilo Zulu 2010, livre LS, redução para aproximação, torre 1895. Para 2000 reduzido, vai chamar 1895, Lima Kilo Zulu. Azul 4462, 2000 pés, acústico estabilizado no localizador, para interceptar o lote, curve à direita, proa 050. Otivesse para 2000, para o localizador, direita, proa 050. Só confirma o ajuste, por favor. 1012 no 012. Achado no 012, azul 4462, alguma velocidade ideal, estamos fazendo 2500 mais. Pode mantê-lo. Certo. 6314, controle. 6314, escuta. 154, aproximação final, pista 1-0. Para o pushback acionamento, azul 4065. Azul 4065, aguarde para o pushback. Oi? 097. Descida autorizada até 3.000 pés, 1.012 é o ajuste, velocidade 230 nós. 230, 3.012, gol 090. Controle de Papatango, Quilo Quebec Serra. De Papatango, Quilo Quebec Serra, prossiga. É, o Quilo Quebec Serra decolou da 97 para Cairo Lorenzo, só tô solicitando 2.500 direto. 2.500, inicialmente 1.000 pés. No Quebec Serra, aguardando a liberação dos tráfegos na chegada a Mari, porém está autorizado voar direto ao meu pé. Exato. Gente. Pós o gol, passando a retaguarda, tem isso, né? Tá pra lá. Então, alfa negativo. Acabei de receber o contato do centro Recife e pedindo para guardar nova autorização. Concluiu o embarque aqui, tá de dizer? Ah, foi da forma que eu falei para o senhor agora. Ok, obrigado, estamos fechando. Negativo, Charlie, então alfa ficou pior, que é o solo recebeu um contato do centro Recife pedindo que aguardasse autorização para a autorização de tráfego, aquela autorização foi suspensa. Oh, go. voo 1967 para Fuxi, acionamento portão 2. No 2, autorizado chamar táxi 1967. Autorizado, chamo táxi 1967. No 54, no solo 03, direita, ano 21, decimal 9, o solo. 219, tá 3154. Rosa 3154, nível oficina. No 3154, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, gate 06, 3154. Rosa 3154. Azul 4462, direita proa 070, livre LF, acusa localizador. Direita 070, estará estabilizado em LF, azul 442. Livre pouso na 10, vento é 140 graus 079. Livre pouso no 0, passa a checão. Gol 1097, redução para 1970 nós, 2 mil pés em descida, livre LS. 2000, reduzindo 190, o gol 1097 LS. O Xaner 6314, mantenha 4 mil pés. 4000, 6314. Estabilizado LF X-Ray, azul 4462. Turno no 895, 4462. 295, boa, azul 4462. Tô em Salvador, muito boa tarde, azul 4462, baixado travado LF X-Ray. Azul 4462. Continue na final da 1-0 e aguarde autorização de pouso. Ajuste no 012. Estado 012, negócio está livre, azul 4462. Um 4065, aguarde para início do táxi. Xaner 6314, 2 mil pés, livre ILS, acusa localizador com 1012. Completa a redução para 170. Cliente, 2 mil pés, livre ILS, 170, 6319. Quilo Quebec, Serra Controle. 1219. 5 milhas em descida. Aguarde a passagem do mesmo para autorizar a ascensão, pois ainda não ouvi. 289. Vire pouso no 0, baixada travada. Sul 4462. Tente. Tagu no táxi como número 2. Ponto de espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 2. Azul 4065. Outra vez da. Número 4. 0, Cessna 6314, Boeing da Gol que o precede, meia dúzia de milhas à frente, reduzindo para aproximação. Livre LS, acuse o localizador. Cessna 6319. Está estabilizando o localizador com a pista vista, Gol 1097. 097, torre 1895. 1895, agora. Salvador, muito boa tarde, é o voo no 097, passando o externo baixado travado. Boa tarde, voo no 097, continue na final e aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1-0-1-2. A sua escuta para o pouso, o voo. 462 no solo, 09, chama o solo, 609. 609, 4462. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4462, livrando. Boa tarde, Azul 4462, taxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, gate 08, Azul 4462. Estabilizando a visão com a pista, 6314. Gol 1097, livre pouso na 10, o vento é 1-60 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, gol 097. Torre Salvador, boa tarde, voo 1967, ponto de Boa tarde, 4065, mantenha o ponto de espera. Voo no 097, no solo, 112, direita 129, o solo. Direita 129, voo no 1097. Salvador Cordial, 863, 14, baixar travado, sinal. Boa tarde, 6314, ajuste 1-0-1-2, livre pouso na 1-0, vento é 1-50 graus, 8-9. Livre pouso, Ocean 6314. Seu gol no 967, observe o Airbus aí da Ocean Air na curta final da 1-0, após alinhar e manter a 1-0, gol no 967. Após a Ocean Air, alinhar e manter a 1-0, 9-0. Mais de um minuto. Salvador, o voo 2017, posição no 1, solicita feedback e acionamento. 2017 no 1-1, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, o 2017. Charlie Tango Alfa na escuta. Alfa para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 430, autorizado. Metal Adão no 7, curva direita, Dial Leda Motiva, após Motiva, direto Esmap, direto Lúvito, direto Barbacena, direto Toquim. Controle Salvador, 120.8, Torre Nuno 8.95. Aciona 55.16, Charlie Tango Alfa. Xenai 6314, no solo aos 14. Direita 121.9, solo. 219, obrigado, 6314. Bora. Back serve, frequência livre. Para acionamento táxi pra, e para confirmar para o Robert, chame a torre 1-8-95, já igual. Alfa. Já leve decolagem, bom, fundo amanhã, 1-9-6-7. Azul 4065, além aí manter, após o gol. Além manter, após o gol, azul 4065. Salvador Cordial, hoje é 3-4, nota. Chanel 6314, Alfa, reporte entre a Juliette. Alfa na Juliette, 6314. Nossa aérea 5956, transporte. Chanel 5956 para Belo Horizonte, autorizado nível 220, via Whisky 1 até Confins, após direto. Decolagem da pistão no 0, com primeira curva direita, na saída da El, após da El, Coral. Controle Salvador, 120.8, torre 1-8.95, aciona 5541, confere 5956. Decolado 1-6, sendo controle 120.8. 288, obrigado, boa tarde. É 120, ok? Controle Salvador, boa tarde, o Gol 1967. Gol 1967, boa tarde, contato radar, subiu para o 360, saída da El. 360 na da El, 967. 1-4-2. 20-03, o Xenai 6314. 03, 6314. Lima, aquilo do o problema é o tráfego que está fazendo pushback no gate 11, não dá pra estar crescendo. Salvador, o TP 5241, informação, Tango pronto, copy. TP 5241, pronto, copy. Pronto, copy. 241, Vitória da Conquista, nível 200 autorizado, decola da pistão no 0, com primeira curva direita, saída Arbor Elefa, vai direto Oplor, direto Conquista. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5554, trip 5241. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10, com curva direita, sai no perfil Arbor, após Elefa, após Oplot. Vitória da Conquista, controle 120.8, torre 295 e 5554, trip 5241. O segundo após Elefa é Oplor, Oscar Papa Lima, Oscar Romeo. Chame pronto para posicionamento, 35241. Afirmo, o piloto, o 35241. Solo gol 2017 para táxi, com 90 Salvador, 2 horas e 10. Você gosta de coordenação com você para o Recife? Pode, Ana. 0 Torre 18, 95, ajuste no 0 no 2. Uma boa tarde. Já Pátio Índia, ponte 01195, no 02, boa tarde, gol 2017. O Lima Kilo Zulu inicia até a saída do Pátio 3, aguarda a passagem do Bang da Gol no táxi e após livre até a Quebec. 08, grato. Para Salvador, azul 4065. Passa 900 pés na da Olga da Móvel. Azul 4065, quando a data para 340 na segunda Salvador, boa tarde, gol 2017, está aproximando o ponto 0 da 1-0, pronto. Boa tarde, gol 2017, está autorizada a decolagem da 1-0, o vento é 1-60 graus, 62 nós. Autorizado ingresso, decolada 1-0, gol 2017. Salvador, boa tarde, eu chamo a 6327 para Ideus, nível 180. Eu chamo a 6327, aguarde 4 minutos. Vai dar na sua escuta, está sendo informação então. Confirmando, solicito 380. Isso é outro comando de Copa. O Morro de São Paulo. É com o Delta Fox, aí só confirma o seu transponder, tipo do equipamento e pessoas a bordo. O táxi pela APAPA, reporte para ingressar na pista 17. E o Equilo Zulu, aguarde para o cruzamento. Romão, confirma aí quantas pessoas a bordo. 03 a bordo, Salvador. Gente, grato pela ponte, está autorizado manter 2500 em Morro de São Paulo, o Eco Delta Fox. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol 2017. Gol 2017, boa tarde, contato radar para o 240 na sede da El. 240 da El, solicita com referências visuais a proa de Ilhéus. Gol 2017, aguarde. Teria condições de uma coral, o gol 2017? Após 2000 pés, autorizado. Atrasando 2000, voando coral, o gol 2017. Solicita o nível 180. Submantenha 180, gol 2017. 180, gol 2017. Boa, 967, solicite ao centro da frequência 251 e alternativa 3395. Confirma a frequência, por gentileza, sua mensagem foi intercortada. Eu chamo o centro Recife na frequência 1251 e alternativa 1395, gol 1967. 1251, 1395, 1967. Da 3192, desça para 2000 pés, o ajuste 9012, está autorizado em LS, é que você reporte localizador. Para 2000, com 0012 no ajuste, autorizado o LC, contará no contato 3192. Tago, Tago, solo. Quilo Zulu, cruze a 17 até a Baeté. Azul 4065 autorizado voar bridge pelo centro Recife. Bridge da presente, 4065. O 4065 chama Recife, na frequência 1251 e alternativa 3695. 351, confirma a secundária? Primária 1251 e a secundária 1395. 1251, 3395, grato, boa tarde. Boa. Eco Delta Fox da controle. Você irá manter por quanto tempo em Morro de São Paulo? Ali, Sango Alfa, torre. Ok, ao alinhar tem livre decolagem da 17. O vento é 150 graus, 07 nós. Salvador, alguma novidade para chamar 6327, o plano para Ilhéus 180? 6327, 180, só um minuto. Pronto, copy. Pronto, copy, 6327. O Xanã 6327 para Ilhéus, nível 180 autorizado. Decolo da pista 10 com primeira curva direita, na saída da El Coral. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, na Ciana 5561, o Xanã 6327. Gente, aprovado 180 para Ilhéus, decolando 10 com primeira curva direita, nada é o transição coral. O controle opera em 120, decimal 8, a torre 11895, nosso transponder 5561, o Oxenema 6327. Oxenema 6327, correto, pronto para prospeccionamento. Gente, 6327. Solo Salvador, 35241, notar o pote 3, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, 35241. Autorizado, chamará táxi, 5241. Camã para interceptar a chegada e diz até o 080. 080, ele está voando na proa de Amã e está identificado o Sandro. controle, eu vou 2097, retornado. Vou 2097, prossiga. Ah, tentei encontrar contato com o centro na, em ambas as frequências, porém negativo. Vou 2017, mas tem o nível 21180 e tem na frequência 1288, alternativa 1260. Caso negativo, retorne na frequência do controle. 288-260, negativo, retorna. Obrigado, vou 2017. Controle Salvador, bom dia, boa tarde. Vou para a Fatiana, Tangolfa, decolando a 17 na, da El Leda, passando agora a 1807. Boa tarde, Tangolfa, boa tarde. Contato radar para 430 na CDAEL. 430, DAEL, Charles Tangolfa. 0. Zona 92 estabilizou? Vai estabilizar agora, tá? 3192. 3192, chame torre na frequência 1895, bom pouso. 1895, estabilizando agora, tá? 3192, obrigado. Controle, Charles Tango Alpha, tem possibilidade de voar Leda da presente? Autorizado. Autorizado Leda, Charles Tango Alpha, obrigado. Uma milha de externo, baixado e travado. 3192, boa tarde, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pista 10, tá 3192. Outro 621, já tenho. Táxi 5241, IOB de 49, 420 e Alterna Salvador. 241 no táxi Via Pátio 1 Índia, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste 1092, uma boa tarde. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 241. Bom voo aí, 5241. Toma. Número 966, número 2 para a cópia, aguarde. Com a transição ZIPAR. Salve, Salvador, Xamé 6327, gate 1, push e acionamento. Autorizado, Xamé 6321, aguarde para o início do pushway. Aguardo 6327. FAB 5956, alinha e mantém 1-0. 321 para Brasília, nível 380, autorizado, via Pêssego 17. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5567, Oceaner 6321. Utilizando 380 para Brasília. Pela Pêssego 17, a subida é Arbor e Elefa, decolando a 10, primeira curva direita. Controle opera 208, a torre 1295, transponder 5567, com o Xanair 6321, obrigado. Xanair 6321, chame então para puxar o acionamento. Chamaremos, obrigado. O Xanair 6327 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Pêssego autorizado, repasse para o táxi, na 327. Vamos 966, pronto, cópia. Vamos 966 para... Campina Grande, nível 370 autorizado, via Pêndulo 10, até Neuma, após direto. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Zipar. Controle Salvador, 120.8, Torre 18, decimal 95, aciona 5004, gol 9966. Torre, boa tarde, 5241, no ponto de espera pronto. Trip 5241, aguarde um instante para ingresso e decolagem, devido a um tráfego à frente decolando aí no meio do perfil de subida, só mais um instante. Tá bem, tá mandando. 192, mantém antes da Juliette. Eco Yankee, a sua identificação? 35, controle 120, decimal 8. Você é 5956, controle 120, decimal 8. De Coral. Só um minuto. Salvador, Força Aérea 5956, cruzando 1500 metros. Aérea 5956, contato radar do número 200, após 2000 pés, direto Coral. Você é 5956, só para 200, Tael, após Coral. Plan 3217, direto para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado em LSXC, reporte localizador. 2000 pés, medidor de permanência, reportando no localizador, está livre das restrições da SBA. A 3297 está livre da restante de altitude. Livre da restante de altitude, 10 para 2000, 3297. Série 5956 está autorizado voar direto Coral. Você é 5956 autorizado direto Coral. Lembrando que Mike é autorizado voo local, nível 055 correto disponível, decola da pista no 7 com primeira curva à esquerda, no corredor forte, inicialmente restrito 1000 pés até a liberação do controle de Salvador. Controle opera em 120.8, controle, torre 118.95, aciona o padrão, November Yankee Mike, confirmando, vai acionar o 0275, November Yankee Mike, confirmando, vou local com sobrevoo em Aracaju. Lima tem 5241. November Yankee Mike para acionamento táxi, torre 18, decimal 95. Controle? O November Yankee Mike acione, chama para o táxi. Chama para o táxi, November Yankee Mike. 35.24 anos, autorizada, dá um 0, venda 150 graus, 629. Livre decolagem 5241. Paulo, Oxanã 6327, pronto para o táxi com 102 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Frequência livre para coordenar. Ajuste 1-0-1-2, uma boa tarde. 1-0-1-2, livre via Índia no ponto 0-1895, Oxanã 6327. Então 3192 vai observar o início do tráfego da Avianca, do táxi, ingresso via Juliette para o 02. Observando o táxi da Avianca, ingresso a Juliette para o 02, então 3192. Ô Salvador, Oceané 6321, a posição é a 7, pronto para o pushback acionado. Autorizado, chame táxi 6321. 21, chama táxi. Polícia 1-8, decimal 95. 1-8-295, 3-2-1-7, boa tarde. Boa tarde, senhor 3-2-1-7, duas milhas do externo visual. Boa tarde, está 3-2-1-7, livre e pouso, já 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-7 nós. Leve todos com 0-3-2-1-7. 3-0-0 na saída Arbo, transição elétrica. Arbo elétrica. Torre Salvador, uma boa tarde, eu chamei a 6327, pronto para o ponto espera 1-0. Mantenha o ponto espera, eu chamei a 6327. Mantenha a 6327. Mike, e aí, acionou para o Mike, aguarde um instante. Acordar no Yank Mike. Estamos usando essa para 2.000 pés, o ajuste permanece autorizado do ILS, tem que ser reposto localizador. 2.000, ajuste 6.12, reportando ao localizador, tá no jogo. Tá no jogo, a conviatura vai seguir o 90 Yank Mike. Tráfico Salvador, boa tarde, é o 35627, ponto da Uniforme, autorização Aracaju. 5627, pronto, cópia. Negativo. 5627, Aracaju, nível 1990 autorizado, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída por Caju, Apajamo direto Caju. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5576, 35627. A gente poderia confirmar sua subida, cara? Pouca, Jamo, Apajamo, Caju. Se autorizar o 1-0, decola da 1-0, controle esquerda. Aposta. Perdeu Pouca, Jamo, aposta Caju. 1-2-0-8, é o controle 19952, 557000, transponde para 5627. 35627, chame pronto para o pushback saneamento. É, até amanhã. Salvador Rochané 6321, acionado, pronto para o táxi, a bordo 88-1330, Goiânia. Rochané 6321, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 012, boa tarde. Oh, boa tarde, Pátio Índia 295, obrigado. 209 é autorizado sem táxi, segundo 966. Boa tarde, São 32, 17. Vai dar passagem no táxi Airbus da Avianca, após ingresso via Juliette para 201. Minha 327, decolado aos 45, controle 120.8. Sente, controle 120.8, uma boa tarde, bom trabalho. Estabilizado, localizador, Tango Zulu. 7, Tango Zulu, chame Torre, na frequência 18.95. Torre, 1895, Tango Zulu. Controle Salvador, uma boa tarde, vou chamar a 6327 na Dael Coral, passa 1500. Na 6327, boa tarde, contato radar, subindo para o 180, saída da Dael Coral. Sobe a 180 na Dael Coral, chamar a 6327. A presente, senhor. Confins, autorizado nível 340, via Perlu 21. Decolagem da pistola 0 com primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Aciona 5027, azul 418. Autorizado conforme 340 Confins, rota do plano, Upper Zulu 21, decola da 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa. 1208, Salvador, 118.95 a torre, 5027. Correto, chame para pushback selamento, azul 418. Chamarei, obrigado. Tenha a posição, 9BN com Mike. Salvador, Roma 620, boa tarde. Roma 620, boa tarde, na chegada Mari, Descatel 050, a sua identificação. Mari, Descatel 050, Roma 620. Força aérea 5956, esse é meu centro Recife, a frequência no 251, alternativa no 3395. É 6321, no livre decolagem da 10, vento é 150 graus, 07 nós. 6321, tem livre decolagem iniciando. Voo 1951 para o táxi, QB 89, autonomia 2 horas de 45, alterna a força 1966, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2, uma boa tarde. Boa tarde, táxi, Pátio Uno, Índia, ponto de espera 2, 1895, 0, 2, 1895. Oceania 6321, decolar 1248, controle 120, décima 8. Ok, 6321, 208, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oceania 6321, Arbor, Erlepa, 2000, na sua escuta. Zulu, 7, seu solo 50, livrar a ficha no 7, frequência livre. Jack Mike, reporte alinhado para sua decolagem na 1-7. Bono 966, no ponto de espera da 1-0 próximo, hoje, boa tarde. Boa tarde, Bono 966, decolagem autorizada da 1-0, vento é 1-60 graus, 07 nós. Salvador, muito boa tarde, está 3155, formação de uniforme, autorização São Paulo Guarulhos, nível 340. São 3155, para Guarulhos, autorizado nível 340, Viantas, 144, até Nilza, voz direto. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda, B10. Controle Salvador, 120.8, torre 98, decimal 95, aciona 5002, São 3155. Poderia confirmar, gentileza, as frequências da torre?